está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite e você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Bom, talvez você esteja se perguntando, mas é o Marcos Leite mesmo? Sim, sou eu mesmo, confirmo. É que a gripe me pegou de cheio. Por isso minha voz está um pouquinho diferente, um pouco prejudicada. E nesse sentido, o André e a Lízia também vão me ajudar e muito a tocar este programa, esta edição de hoje, que, por coincidência, trata de um tema muito importante, inclusive para mim hoje, homeopatia. E, além disso, teremos também outras perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos, também às 14h. E você, quer entrar em contato com a gente? É muito fácil. Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 24, somente nesta quinta, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Por e-mail, escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então acesse o site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Por fax, o código de área é 21 e o número 33861444. Ou então, mande aquela tradicional cartinha para a gente mesmo. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21.920-000. Seja qual for o modo de contato, aqui, né, a gente divulgou tantos para vocês agora, não se esqueçam de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informem a idade e de onde vocês estão escrevendo, ok? Quiz. Gente, vocês não vão acreditar. A pergunta da semana passada acumulou. Acumulou? Pois é, acumulou. Ninguém acertou a pergunta da semana passada. Assim sendo, ela fica valendo para esta semana. Eu vou repetir então a pergunta. Qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? Alternativa A, Grupo Confúcio. Alternativa B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou alternativa C, Centro Espírita Amantes da Pobreza. Você tem, então, mais esta semana como tempo, né, como mais uma chance para responder e acertar o quiz do Espaço Jovem. E você responde a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 24, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 28 de junho, você envia uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, envia um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wyon, uma publicação da FEB, e também a um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ISEB. O ganhador desses brindes, caso haja, claro, né, pessoas que acertem a pergunta, ele será conhecido no programa da próxima semana. Então, gente, não se esqueçam do prazo. Todo mundo participando, fica aqui o desafio. Na semana passada ninguém acertou, então renovamos, né, a pergunta para estimular a curiosidade e a pesquisa de vocês. Qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? Grupo Confúcio, Grupo Familiar do Espiritismo ou Centro Espírita Amantes da Pobreza? Entre em contato com a gente e responda. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Homeopatia. Quem não tem dúvidas sobre o assunto, hein? Pois é, hoje no Espaço Jovem dedicamos este programa a tratar, né, desse assunto, né? Os homeopatas que nos tratam tão bem, ajudam tanto a gente a tratar das nossas doenças. Hoje vamos tratar de homeopatia, convidando a Eva Patrícia Oliveira, ela que é médica homeopata e também trabalhadora do Centro Espírita Ibirajara. Eva, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem para falar de um assunto tão nobre, né, tão importante e tão presente na vida dos jovens e de todo mundo em geral. Muito boa tarde a você, Marcos, e a todos os ouvintes. É uma alegria minha, principalmente porque hoje eu vou ter a oportunidade de falar sobre as duas maiores paixões minhas, né, que exatamente é a homeopatia e o espiritismo. Com certeza. Bem-vinda, Elva. Assim, eu acho que você vai ser... Essa brincadeira, essa conversa, no caso, né, muito séria, na verdade, não tem nada de brincadeira, vai ser muito interessante, muito importante para acabar com a dúvida de muita gente. É verdade. É? Então, vamos... Espero que sim. Com certeza. Com certeza vai ser. O que é a homeopatia? Bem, às vezes a gente fala muito sobre, né, a gente não consegue definir. Eu poderia mais ou menos definir que a homeopatia é uma forma diferente de entender a doença e de tratar o indivíduo. O termo foi criado pelo criador da homeopatia, né, Samuel Hahnemann. Sim. Que isso, em confronto, né, em antagonismo à alopatia. Então, homeo seria semelhante, patia, doença, se opondo a alo, que é diferente, patia, doença, né? Então, a homeopatia, esse termo foi criado justamente para mostrar que existia uma forma diferente de tratar, diferente do que era feito na época em que ela surgiu. Antigamente, eu também tinha muita dúvida em relação à homeopatia. Então, assim, eu acho que a minha, de repente, pode ser de muitos também. Muita gente acreditava que a homeopatia não era, assim, uma coisa legal, de repente não muito confiável. Por quê? Porque muita gente diz, é um tratamento que demora muito, né? E quando, na verdade, ela tem uma outra forma de tratamento, de curar, né, as pessoas. Então, assim, o que você poderia dizer, né, em cima disso para essas pessoas? Ou seja, as pessoas não usavam porque, primeiro, que não acreditava, porque achava que não ia fazer efeito, que era muito longo. E assim, o que você poderia, né, desmistificar em relação a isso? Você falou a palavra certa, desmistificar, né? A homeopatia, ela tem uma proposta que é uma proposta diferente da alopatia, que é uma proposta de cura, né? Então, a gente procura atingir a base, o cerne do problema, é diferente da alopatia. Toda vez que você propõe-se a curar, o tempo que leva para atingir esse objetivo, ele é muito maior. Além disso, a homeopatia, ela depende de um estado reacional do organismo. Então, a gente precisa, a partir do medicamento homeopático, entrando em contato com o corpo ele vai responder e vai... e direcionar-se ao caminho da cura. Sim. Né? Esse processo, ele muitas vezes pode ser mais demorado do que uma ação direta de um medicamento alopático, que é uma ação por droga receptor. Né? Em que você ingere, o tempo de ação vai demorar só o tempo de entrar na circulação sanguínea, a partir do intestino, e ir em direção ao receptor-alvo. E isso pode demorar segundos, ou pode demorar horas, etc., ou dias, né? Até para produzir um efeito biológico. Então, o efeito biológico na homeopatia depende do estado do indivíduo ou do ser que está recebendo essa medicação. De tal forma que a homeopatia em bebês, em crianças, em animais, tem uma ação muito, muito rápida, né? Às vezes até de espantar a gente. Recentemente, claro, um amigo meu me falou que deu uma medicação homeopática, que muitos já devem ter ouvido falar, que é a Tuia, para a gatinha, né, da filha dele, e que estava cheia de verrugas. E assim, em 30 minutos as verrugas todas caíram. Nossa. Então, existe um trabalho muito interessante que foi feito também, comparando o tratamento homeopático, o tratamento alopático para o tratamento de otite média aguda em crianças. E a conclusão do trabalho é que as crianças que tomaram homeopatia tiveram uma resposta mais rápida do que as crianças que tomaram alopatia, que no caso foi antibiótico. Essa resposta foi em relação à dor e à febre. Então, essa velocidade é muito relativa. Ela depende muito, então, da forma como o indivíduo, o paciente, ele vai lidar com aquele tratamento e receber aquele tratamento no organismo? Do estado energético... do lobo frontal, que muitas vezes atrapalha. O que eu quero dizer com lobo frontal? São as nossas crenças, né? O nosso lado racional, que muitas vezes impede que determinadas medicações ajam sobre a gente, ou ao contrário, né? Ajudam a ação dessas medicações. Então, é natural que a gente espere que uma pessoa adulta ou um idoso, muitas vezes, tenha uma resposta, às vezes, um pouco menor ou um pouco mais lenta ao tratamento, justamente por esses fatores, né? Uma capacidade racional menor e um pensamento negativo em relação ao tratamento. E isso é o contrário do que muitas pessoas acreditam, né? A homeopatia só funciona naquelas pessoas que acreditam no seu efeito. Não, eu digo contra. A homeopatia, se você não fizer nada, não atrapalhar, ela vai estar agindo. É interessante. Bem lembrado, Eva. Agora, você falou mais cedo do fundador da homeopatia, você citou, né? Samuel Hahnemann. Quem foi Samuel Hahnemann? A partir do que ele teve a ideia, né, de buscar essa ciência médica, né, da homeopatia? Bem, Christian Friedrich Samuel Hahnemann foi um médico alemão. Nasceu no século XVIII, em 1755, em Meissen. Em 79, se formou como médico na Universidade de Leipzig. Sim. E era um ser dotado de uma inteligência diferente, né? Desde novo, ele se destaca... principalmente na área das línguas. Então, ele era conhecedor de inúmeras línguas, línguas vivas e línguas mortas. E isso foi um grande diferencial para ele. Ele também era um conhecedor grande de plantas, botânico, de química. E um grande fervoroso também em Deus, né? E muito crítico ao que se fazia na época em relação aos tratamentos. Sim. Então, vamos imaginar, no século XVIII, a medicina era muito diferente da medicina atual. Então, os tratamentos eram a partir de laxativos, sangrias, tratamentos extremamente agressivos, que quando não matavam o doente, ele conseguia sobreviver, né? E Hahnemann, ele se indignava um pouco com isso e se entristecia cada vez mais, principalmente quando ele perdeu pessoas muito queridas com esse tipo, intervindo, né, como médico. E ele decidiu, então, fechar a clínica dele, que inclusive tinha muitos pacientes, porque ele era uma pessoa, um bom médico, extremamente carismático, mas ele decidiu fechar porque ele achava que não era justo e honesto continuar com esse tipo de ação sobre as pessoas. E começou a viver traduzindo livros, né? E ganhando o dinheiro dele, e começou a viver em situações muito difíceis, né? Era pai de muitos filhos, tinha uma casinha, né? Um quartinho, na verdade era dividido por um lençol, a parte onde era a mesa de escrivaninha dele, que ele fazia as traduções, e outra Nossa. Parte onde o resto da casa, o resto da família vivia. Impressionante. Mas ele tinha certeza que ele ia continuar dessa forma, porque apesar dele ganhar dinheiro com medicina, ele não queria continuar fazendo o que ele estava fazendo. Em 1790, ele estava lendo um texto de um médico chamado Cullen, que estava falando sobre algumas propriedades da quina officinalis, que era um remédio, né, uma planta que era usada para malária. E ele ficou em dúvida a respeito desse texto, porque falava que a quina era boa para o estômago, e ele tinha tido malária, ele tinha tomado quina e tinha tido uma gastrite horrível. Então ele resolveu experimentar para ver se realmente os poderes curativos da quina eram através da fortificação no estômago, como dizia o Dr. Cooley. E quando ele tomou a quina, ele descreve isso, né? Ele começou a ter exatamente todos os sintomas que ele teve quando ele teve a malária. E febre, queda do estado geral, calafrios. E aí esses sintomas aos poucos foram embora quando ele tomou novamente 4 dracmas de quina, como ele fala. Ele teve novamente os mesmos sintomas que ele teve quando ele teve a malária. E aí ele escreveu do lado, né, que substâncias que provocam sintomas de febre são capazes de curar essas febres. E ele se relembrou de uma lei que ele já conhecia, enunciada por Hipócrates, o pai da medicina, de que os semelhantes curam semelhantes. Sim. Então, Hipócrates, que viveu no século V a.C., era um gênio, né? E ele era capaz de observar, ele achava importante observar de forma atenta os sintomas de cada indivíduo e a capacidade de reação desse indivíduo para, a partir daí, decidir de que forma iria tratar. Então, para Hipócrates, existiam 3 formas de tratar: através dos contrários, através dos iguais, que seria o princípio das vacinas, né, que na época não existia, sim, e através dos semelhantes, em que as substâncias que causavam alguns sintomas no indivíduo que não tinha doença nenhuma, ela poderia utilizar num outro indivíduo com aqueles mesmos sintomas e promovendo a cura desse indivíduo. Perfeito. Impressionante a história do Isso Hahnemann. Isso chama-se, né, lei das semelhantes, né? É impressionante a história do Hahnemann e a partir dessa história, o que ele conseguiu criar, né? Alguém que consegue transformar tanta dificuldade em algo tão positivo até hoje, né, para a humanidade. É difícil imaginar que a partir desse momento ele começa a criticar veementemente a terapêutica da época, até porque ele acreditava muito no que ele estava fazendo, era completamente contrário, e recebeu muita crítica também, expulsão de cidades, etc, etc. Em 1796, ele escreveu um ensaio sobre o novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Com que objetivo? A partir dessa experiência com a quina, ele começou a experimentar nele mesmo um monte de substâncias para que ele pudesse descrever quais eram os sintomas dessas substâncias no indivíduo são, que ele chamava de homem são. Sim. Né? E aí, a partir dessa descrição, quando ele encontrava um paciente que tivesse os mesmos sintomas, ele utilizava a mesma substância e promovia a cura dessas pessoas. Até 1800 e alguma coisa, ele não se sabe determinar precisamente qual a data, ele utilizava substância em dose ponderal. Não existia a diluição. Ah, então, o tratamento era pelos princípios semelhantes exclusivamente. Sim. Em 1810, ele publica o Organon da Arte de Curar, que antes ele chama de Organon da Medicina Racional. Como foi uma crítica muito grande, né, ele resolveu mudar, como se a outra medicina fosse irracional. Então, o Organon da Arte de Curar é a base filosófica, né, e explicativa da homeopatia, fala tanto da filosofia homeopática, de que forma provavelmente os medicamentos homeopáticos agem e como que eles devem ser feitos, e uma série de parágrafos que vão elucidando sobre um monte, né, uma série de questões que eram todas resultados das observações, da capacidade observacional de Hahnemann. É uma espécie de livro base, né? É, e ele finalmente desencarna em 1843, com quase 90 anos, tendo casado pela segunda vez, desencarna em Paris, onde ele fez um trabalho muito grande, né? Quando ele se casou pela segunda vez com Melanie, que foi uma paciente dele, que foi procurá-lo em situação de desespero, porque não tinha mais como se tratar, e ele consegue curá-la, e ela se apaixona por ele, eles se casam, e esse é um grande momento de Hahnemann, em que ele é muito bem recebido em Paris, e provoca, a gente sabe que Paris era a cidade da luz, né, na época, começando o iluminismo, era uma grande lugar onde se aceitava novas ideias, então foi onde se estabeleceu profundamente a homeopatia, e até hoje também. Perfeito. É uma bela explicação, com certeza. Bom, Eva, vamos lá. O que o Espiritismo aborda sobre a homeopatia? Bem, existem muitas semelhanças entre homeopatia e Espiritismo, né? Não existe... Quando eu fui procurar sobre isso, eu encontrei duas coisas que ligavam homeopatia e Espiritismo. Uma é um texto de Hahnemann, uma psicografia, né, do espírito Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a cólera. E outra é uma resposta que Chico Xavier deu uma vez, em que perguntaram para ele se era verdade que a homeopatia agia sobre o perispírito. E Chico Xavier respondeu o seguinte: o medicamento homeopático atua energicamente e não quimicamente. A medicação estimula energicamente o perispírito, que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo então o reequilíbrio físico e espiritual. Então, essa é a grande ponte de ligação entre a homeopatia e o espiritismo. A compreensão do espiritismo permite nos entender um pouco melhor a ação do medicamento homeopático, que até hoje a gente não sabe exatamente de que forma funciona, mas a gente sabe que é a nível energético, informacional, né? Mudando de alguma forma o corpo, né? A estrutura, mas muito a partir, né, de ação, provavelmente perispiritual, como disse Chico Xavier, né? Sim. E a grande questão também da homeopatia seria a ação sobre a base, né? O que, que é, como é que a gente pode curar o indivíduo justamente a partir da transformação dele, né? Então, os médicos homeopatas têm a pretensão da cura, muito diferente da alopatia, em que a gente procura aliviar o doente, mas encobrindo muito, né, dos sintomas, e a gente não consegue modificar o organismo no caminho da cura. Há uma visão mais localizada, né, na alopatia, enquanto que a homeopatia trabalha mais com o todo, né? O todo, exatamente, do indivíduo. Isso é fundamental na escolha do medicamento homeopático, analisar o todo. Agora, um questionamento de muita gente, Eva, é a respeito da diluição, do processo de diluição que a homeopatia utiliza, né, na sua produção, né, de medicamentos. Uhum. Por que que os remédios homeopáticos passam por esse processo? Qual é a importância dele? Bem, Hahnemann, ele utilizava os medicamentos em dose ponderal, como eu disse, né? E ele começou, provavelmente, a diluir para diminuir os efeitos colaterais excessivos dessa medicação. Então, imagina, você está com uma pessoa doente, em que você dá o remédio que causa a mesma doença, né, os mesmos sintomas. Então, se o paciente, ele muitas vezes agravava para depois ele melhorar. Então, ele começa a diluir. Mas ele não faz só isso, ele dilui e agita, né? A cada diluição, ele batia o remédio 100 vezes. Sim. E não se sabe como que ele descobriu isso, mas existe uma anedota que conta que os pacientes que eram tratados na cidade vizinha, em que os medicamentos eram levados de carroça, melhoravam mais do que os pacientes da cidade onde ele estava. Então, não se sabe se isso é verdade, mas o fato é que o medicamento diluído, ele não tem o efeito e não tem as mesmas propriedades físicas que o medicamento diluído e dinamizado, em que se imprime uma energia cinética sobre ele. De certa forma, isso pode causar algum efeito sobre aquela água, né, o soluto, que Sim. provavelmente faz com que o medicamento homeopático tenha as propriedades que ele tem. Na verdade, a diluição acaba sendo também parte do tratamento medicamentoso, né, propriamente dito. Exatamente. O grande problema é que acima de 12 CH não existe mais molécula, né, nesses remédios, né? Então, a grande crítica que se faz à homeopatia é nesse sentido, né, de você não ter mais substância, e se não tem mais nada, o que está agindo, né? E a gente sabe que alguma coisa existe, existem trabalhos que comprovam que as substâncias, medicamentos homeopáticos acima de 12 CH são diferentes da água em si. Então, tem alguma informação, mas não se sabe de que forma essa informação tem, né, e como que ela se passa para o organismo. E só para fechar, pergunta de leigo mesmo: quanto maior a numeração da potência, né? Uhum. É, mais forte é o remédio? Mais... É, a gente diz sim, tanto que é a potência, né? Então, um medicamento 12CH, ele seria mais forte, né, entre aspas, do que um medicamento 6CH, no sentido em que ele é mais diluído, mais dinamizado, né? Então, tem um efeito medicamentoso mais... não seria mais forte, mas a nível um pouco mais... A gente costuma usar os medicamentos de baixa potência para ações físicas, os médicos pluralistas, né? Como eu. Os medicamentos de média potência para ações fisiológicas e medicamentos de altas potências para ações mais mentais e emocionais. Perfeito. E a gente está conversando com a Eva Patrícia Oliveira sobre o tema homeopatia, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o seu, o nosso, Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês, galera. Pois é. Você que está aí de bobeira, entre um jogo da Copa e outro, já acessou o site da rádio? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo o que acontece na emissora da Fraternidade, o trabalho da rádio já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai conferir como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo, em tempo real. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, também tem um motivo a mais, um motivo super especial para acessar o site da rádio. É que, se você for no link Programação e no sublink Espaço Jovem, você tem acesso a todo o conteúdo do programa, além, é claro, de ter a mais uma oportunidade, mais um canal para você mandar a sua mensagem para a gente e também conferir os áudios de programas anteriores, programas que já foram ao ar neste ano, e você, em qualquer tempo, em qualquer lugar, pode, né, clicando no link, você pode ouvir esses programas anteriores do Espaço Jovem. Então, não perca tempo, acesse já www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? André, sociais? E vamos lá. Um abraço para o Almir de Lima, de Anchieta, para o Rodrigo Couto, de Jacarepaguá, para André de Fátima, para Luci Teixeira e para Jornete de Melo, que a Lisa vai ler o e-mail. É. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um abraço aqui pro meu avô Moisés, lá de Niterói, que está sempre ouvindo o Espaço Jovem. Com certeza, parabéns também para ele. Um grande abraço. E como é que é o e-mail da Jornete, Lise? Oh, então, parabéns pro vovô do André. E vamos lá, um e-mail bem bonitinho aqui da Jornete. Ó, ela diz o seguinte: excelente programa com Djalma Santos. Foi no dia 10/6. E ela pergunta se vai ser inserido o áudio dele. Com certeza. Ah, em breve sim. Estará lá também, junto com os demais. Então, Jornete. E aqui está, né? Diz que nós estamos de parabéns, ou seja, parabeniza a equipe toda, né? Pelo carinho com que foi tratado o nosso convidado, o seu Djalma. Maravilha. Né? Paz em Jesus para você também, Jornete. Tá? Com certeza. Um beijo e continue participando sempre. Com certeza, Jornete. Obrigado pelo carinho, né, da sua audiência. Com certeza, Jornete. Beijo, você também, e participe. Você também tem uma social, eu tenho, né, Lise? Claro que eu tenho. É a minha irmã, Edneia, que faz aniversário esse mês de junho. E parabéns para todos os outros também, né, gente? É verdade. Parabéns para a Edneia e para todos os aniversariantes do mês. Ai, e a nossa homenagem às mães continua, né, Lise? É isso, gente. Eu tô aguardando ainda. Olha só, vocês ainda têm até o dia 27 de junho para mandar que vem, né? Semana que vem. Um texto. Tá com preguiça de colocar 20 linhas? Coloca um pouquinho menos, não tem problema. A gente quer que você participe. Não, gente, vai ser descontado na nota. Não, não vai ser. A gente só quer que você participe, tá bom? E o melhor escolhido, a gente vai falar, né, o resultado no dia 1 de julho. E aquele que for sorteado vai ganhar o quê, André? Vamos lá. Vai ganhar o livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal. José Carlos Leal. Uma publicação da editora JEP. Exatamente. E confirmando o anúncio no dia 1º de julho, no programa do dia 1º de julho. Isso, e o texto que vocês mandarem pra gente vai ser lido no Espaço Livre. Isso. Então, todo mundo participando, o prazo ainda continua correndo. Aguardamos a homenagem de cada um de vocês. Confirmando só o e-mail, né? espaçojovem@radioriojadejaneiro.com.br. Ou através do site da rádio, você indo no link programação, sublink Espaço Jovem, e depois clicando na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, tem lá o espaço para você mandar a sua mensagem. É isso. Passe aqui, olha, pode deixar aqui no portão também. Pois a gente é, atende, legal. Cartinhas também estão valendo. Isso. O importante é a participação de todos. As mães em geral, né, realmente merecem essa homenagem. Com certeza. Estamos aguardando. Valeu. Quiz. E a pergunta da semana passada acumulou. Ela fica valendo para esta semana, uma vez que não houve ganhadores no quiz da semana passada. E qual é a pergunta da semana passada que fica valendo para esta agora? Qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? Alternativa A, Grupo Confúcio. Alternativa B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou alternativa C, Centro Espírita Amantes da Pobreza. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 28, você envia uma mensagem para a gente através do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, envia um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja qual for o modo de contato, ou por telefone, ou por e-mail, ou através do site da rádio, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta, letra A, letra B ou letra C, concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wyon, uma publicação da FEB, e também a um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes, claro, caso haja pessoas que respondam a alternativa correta, a partir daí se fará o sorteio, e o ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana, ok? Então, não se esqueça do prazo e participe! E estamos de volta com a Eva Patrícia Oliveira, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Ibirajara e hoje conversa com a gente sobre o tema homeopatia, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também dúvidas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, né, nesse momento, fique à vontade, Eva, para passar para os nossos ouvintes o endereço, o telefone, enfim, os contatos do Centro Espírita Ibirajara, além, claro, de informar o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Boa tarde a todos. Então, o Centro Espírita Ibirajara se localiza no bairro de Vila Isabel, entre Vila Isabel e Andaraí, próximo ao Shopping Iguatemi, na Rua Barão de São Francisco, número 156. Sim. O telefone de lá é 2238-3880. E tem um site onde vocês podem obter mais informações sobre horários de reuniões, que é www.sei-ibirajara.org.br. A mocidade acontece todos os sábados, às 4 horas da tarde, juntamente com a evangelização infantil. Perfeito. E é só chegar, né? É só chegar e será bem recebido. Maravilha. Legal. E, bom, dando sequência, vamos às perguntas dos jovens. Qual é a primeira, Lízia? A primeira é a seguinte. Há trabalho no plano espiritual para ajudar-nos nas nossas coisas? Essa pergunta é do Iago, 14 anos, do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Olha, eu diria que há muito, muito, muito trabalho no plano espiritual para nos ajudar. Todos nós sabemos que nós somos acompanhados por um ou mais espíritos que são responsáveis, né, e nos auxiliam, nossos guias e amigos espirituais, familiares de outras ou dessa vida, espíritos afins que muitas vezes não conhecemos e que às vezes nos aparecem em sonhos, né, que nos lembramos de termos encontrado alguém que não conhecíamos, mas que tínhamos imenso carinho, que estão sempre nos ajudando, tanto através de sugestões, intuição, inspiração, ou mesmo através do sonho, né, do sono, que é o momento de emancipação da alma. Sim. Bom, Eva, e assim, uma coisa que de repente muitos podem ter dúvida, por exemplo, tem muita gente que fala assim, quando eu desencarnar, o que será que eu vou fazer, né, quando eu chegar lá? É assim, de repente é a mesma coisa, né, dependendo do que você está fazendo aqui, pode ser o mesmo que você está fazendo lá, né, ou seja, então é trabalhar bem aqui para continuar lá, né, seria mais ou menos isso. E o pensamento também no momento de desencarne, né, é muito importante. E o conhecimento, né? É isso. Claro. Bom, a pergunta a seguir é do Lucas, de 12 anos, da mocidade do Centro Espírita Antônio de Pádua. Dá para se saber como uma pessoa é paranormal? Se sim, né, em caso afirmativo, o que acontece quando a pessoa está neste estado? Bem, esse termo paranormal não é utilizado, né, dentro do, claro, do espiritismo, né? Existe uma ciência, a paranormalidade, que estuda todos os efeitos que são considerados extracorpóreos ou que estão além da capacidade, né, da matéria, né? Então, a gente pode traduzir como a mediunidade. Nós sabemos que todos nós somos médiuns com potenciais e capacidades diferentes, né, de mediunidade. Então, a gente tem como saber que uma pessoa, né, é paranormal, como o Lucas pergunta, quando ela ouve vozes que os outros não escutam, quando ela vê vultos ou pessoas que os outros não estão vendo, quando ela tem uma capacidade de prever alguns acontecimentos, ou quando ela tem intuições, né, que os outros não têm, tá? A pessoa, ela pode passar por esse estado de forma consciente ou forma inconsciente, que são os médios conscientes ou inconscientes, né? Em todos os casos, Lucas e jovens em geral, é importante que se oriente, né, a procura por uma casa espírita, para que possa ter uma orientação mediúnica e possa entender melhor o que acontece com ele, para que a pessoa possa conseguir trabalhar, né, fazer o desenvolvimento mediúnico e conseguir controlar melhor essa influência do outro lado. Claro. Bom, a próxima pergunta é de Mariana, 19 anos, do Centro Espírita Miguel. A pergunta é a seguinte: qual o maior ponto fraco de um espírito em evolução? Os espíritos nos respondem que é o egoísmo. Cada um tem seu ponto fraco, né? O egoísmo seria a grande chaga da humanidade, querer o melhor para si e esquecer do outro, né? Que é o oposto da compaixão, que é a capacidade da gente ver o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro e procurar ajudar. Mas o mais importante, Mariana, é que cada um seja capaz de reconhecer em si mesmo qual é o seu maior ponto fraco e trabalhar arduamente nesse ponto fraco, não dizendo assim, Você não pode ser egoísta, não é. O trabalho é o oposto, né? Buscando dentro de si a compaixão, o amor ao próximo, o altruísmo, né? E com cada uma dos chamados vícios, procurar trabalhá-lo colocando uma virtude em cima. Você falou dessa questão, né, do não posso ser isso, não posso ser aquilo. No fundo, quer dizer, a mudança não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Uma mudança não valorizando, evitando se valorizar o ponto negativo, né? Isso que eu queria frisar. E sim valorizando o que existe de positivo dentro de si. A gente vê dentro do espiritismo como se a gente, né, nós somos uns julgadores muito fortes de nós mesmos, porque nós temos que melhorar e essa não é a melhor forma da gente se transformar. Todos nós queremos melhorar, né? A gente sabe que o nosso papel é esse, né? Nos tornarmos pessoas melhores ao desencarnar do que nós éramos quando nós encarnamos. Mas esse processo não pode ser a partir de punição, e sim a partir de uma vontade grande de se transformar, mas visando sempre o lado positivo. Claro. O Nahan, de 9 anos, da mocidade do Centro Espírita Seara de Amor e Luz, pergunta a Eva, por que os espíritos são invisíveis? Por que não podemos vê-los? Bem, alguns podem, né? O que nós vemos não é, são os espíritos. O espírito é feito de um... São imateriais, né, recobertos por uma vestimenta que a gente chama de perispírito. E é isso que algumas pessoas são capazes de ver. Nós não vemos os espíritos porque eles são de uma matéria quintessenciada, de uma matéria mais... É como o ar, que a gente não é capaz de ver e ele existe, né? Porque ele é etéreo, né? Mas as gotículas de água que estão no ar, que a gente também não vê, né, se transformam, podem se transformar na fase líquida, que é a água, então, que é mais condensada. Então é a mesma coisa, né? A nossa matéria condensada é o que a gente pode ver, porque o homem é capaz de ver um espectro de luz muito pequeno, né? E existem muitas coisas que estão abaixo ou acima da sua capacidade de visão. E a mesma coisa com o som, né? E por isso que o que está além, a gente não é capaz de enxergar, porque a nossa matéria, o nosso corpo não permite isso. Com certeza. Interessante. Quando se tem uma situação de comprometimento com alguém e nada dá certo para cumprir o que quer que seja com essa pessoa, porque pelo menos esquecimento não sabemos o que temos de cumprir. Como devemos prosseguir? É da Laís, 19 anos, Centro Espírita Antônio de Pádua. Pelo que eu entendi aqui, a pessoa não está se lembrando do que tem que cumprir. Exatamente. Então ela pergunta, se eu não me lembro, como é que eu vou conseguir, né? Como é que eu vou cumprir isso? Ah, isso é tão engraçado. A minha irmã costumava perguntar isso. Nós não nos lembramos exatamente, mas nós temos uma coisa que se chama intuição. E nós atraímos para nós todas as situações que nós precisamos modificar. Então, não precisem se preocupar, porque com certeza as situações vão vir para que a gente possa, as pessoas vão se aproximar e para que a gente possa. E as pessoas mais difíceis, aquelas com que a gente tem mais dificuldade de relacionamento, que geralmente são as pessoas da nossa família, um pai, uma mãe, irmãos, filhos, primos, e etc. Ou até um amigo, né, que se aproxima, são exatamente essas pessoas com quem você tem alguma coisa a reajustar. Então aproveite essa oportunidade para cumprir. Acertar, né? E dizem que o melhor lugar... Né, que nós devemos estar é onde nós já estamos. Ah, né, com certeza. Né? Ah, eu gostaria disso, gostaria daquilo, porque Deus não me deu isso. Então, é o lugar que nós precisamos, é onde nós estamos. Né, com certeza. E a gente quer exatamente nesse momento agradecer a vinda da Eva Patrícia Oliveira, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Ibirajara, médica homeopata, e conversou hoje com a gente sobre o tema homeopatia, entre outros assuntos. Eva, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda, pela vinda da Carolina também. Algum recado final para quem nos ouve? Procurem acreditar muito na sua própria capacidade de transformação. E o jovem, ele tem uma força muito grande, que pode ser voltada para o bem. Não se esqueçam disso. Com certeza. Eva, eu gostaria também de agradecer a sua vinda, a sua, da bebezinha, tudo, né? Beijo para vocês. E outra coisa, para deixar para os nossos ouvintes uma bibliografia. O que você recomenda? Em relação ao meu partido? Tudo aquilo que foi conversado hoje. Isso. Eu recomendo o Pentateuco. Claro. As obras básicas são muito importantes. Às vezes a gente pega a leitura de outras e a gente se esquece do que está na base. Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, vocês recorram, principalmente ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho, também ao Livro dos Médiuns. Seu Inferno é um livro muito interessante, que conta histórias de outros espíritos que vivenciaram exemplos, etc. A Gênesis é um livro mais cabeça, mas quem gosta de ciência, dessas coisas, é bem legal. Sobre homeopatia, vocês podem procurar em sites que falem, né? O Ganon é um livro mais pesado, mas procurem se interessar, né? Procurar ouvir mais, tirar essas dúvidas. E qualquer coisa, se vocês quiserem, podem escrever para mim. O meu e-mail é evamed2005@yahoo.com.br. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Maravilha, então. Conversamos com Eva Patrícia Oliveira, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Você tem. Quando alguém lhe busca com frio, é porque você tem o cobertor. Se a tristeza empurra alguém para perto de você, é porque você tem o sorriso. Se alguém chega com lágrimas, é porque você tem o lenço. Se a dor impulsiona alguém na sua direção, é porque você tem o curativo. Quando alguém se acerca com fome, é porque você tem o alimento. E se o desânimo lhe aproxima a um ser, é porque você tem o estímulo necessário. Quando alguém chega em desespero, é porque você tem a serenidade. Se alguém foge do tumulto e lhe busca a presença, é porque você tem a tranquilidade. Quando alguém lhe procura com medo, é porque você tem a segurança. Quando vem ao seu encontro um coração aflito, é porque você tem a calma. E se alguém lhe busca com palavras, é porque você tem a capacidade de ouvir. Quando lhe chega uma alma em conflitos, é porque você tem a temperança. Se alguém se aproxima com ódio, é porque você tem o amor. Se alguém lhe confidencia segredos, é porque você possui a discrição. Se a mágoa lhe traz alguém, é porque você tem o perdão. Se lhe apresenta a fantasia, é porque você tem a realidade. Quando lhe trazem versos, é porque você tem a melodia. Quando lhe estendem as mãos sangrando, é porque você tem o remédio. Quando alguém lhe chega com a indecisão, é porque você conhece o rumo certo. Quando alguém lhe chega com carências, é porque você tem a ternura. E se alguém lhe busca com dúvidas, é porque você tem a fé. Quando alguém se aproxima com passos vacilantes, é porque você tem a firmeza. Se alguém se apresenta com a vontade paralisada, é porque você tem o dinamismo. Quando alguém chega com a mente confusa, é porque você tem a lucidez. Se alguém se aproxima com os braços abertos, é porque você tem o abraço. E por fim, quando alguém lhe apresenta um frasco vazio, é porque você tem o perfume. Por todas essas razões, nunca deixe alguém que lhe busca partir sem uma resposta, pois ninguém chega até você por acaso. Ainda que você pense que nada possui para oferecer, isso não é verdade. Se alguém lhe apresenta uma necessidade qualquer, mesmo que velada, é porque você tem algo para oferecer. De tudo que Deus criou e que existe no mundo, o mais importante está dentro de você. São as suas virtudes de esperança, otimismo, coragem, confiança e amor. Essas qualidades devem brilhar para fazer a sua vida diferente. Do desabrochar dessas virtudes latentes em seu íntimo depende a felicidade de muitos. Deixe-as fluir dentro de você como um pássaro livre e perceberá que essa força divina espargirá paz ao seu redor, alcançando a todos aqueles que cruzam o seu caminho. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Gente, não perca a pergunta desta semana do quiz. A pergunta acumulou. Não houve ganhador na semana passada. Ninguém acertou a pergunta. Por isso ela fica renovada para esta semana. A pergunta é: qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? Alternativa A, Grupo Confúcio. Alternativa B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou alternativa C, Centro Espírita Amantes da Pobreza. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 28 de junho, você envia uma mensagem para a gente através do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, ou manda um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta, letra A, letra B ou letra C, concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wyon, uma publicação da FEB, e também a um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes, claro, caso haja pessoas que respondam corretamente a pergunta, né, o ganhador desses brindes será conhecido e divulgado no programa da próxima semana, ok? Então, pesquise, busque informação com seus amigos, com seus familiares, qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro. Não se esqueça do prazo e participe! Espaço Jovem. Bem, galera, ponto final no Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta e com uma voz melhor, espero eu. Na semana que vem, o tema em discussão será alimentação. Encontro marcado, então, na próxima quinta-feira, às 14h, com reprise no domingo, também às 14h. E você que quer entrar em contato com a gente para cadastrar sua mocidade, para mandar sua crítica, sua opinião, sua sugestão, enfim, para entrar em contato com a equipe do Espaço Jovem, para tanto é muito fácil. Mande o seu e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou acesse a nossa página dentro do site da emissora da fraternidade www.radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueça de informar sempre a sua idade e de onde você está escrevendo, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da fraternidade.